mano, quem chegou? Sou monstro gladiador. Canta vida, canto ódio, canta paz e canto amor. E moioi, pra quem desacreditou, moioi. Os maloqueiros chegou, sou monstro gladiador. Canta vida, canto ódio, canta paz e canto amor. E moioi, pra quem desacreditou, moioi, moioi. Acelera e aumenta o som, tem blitz na city. Vai pegando a visão, draw. Fuck police. Chique, elegante, no rasante, eletrizante. Nas ruas da Babilondres, o perigo é constante. Pelas marginais, ganha o brilho da maldade. No pescoço, cordão, no braço, várias tatuagens. O aroma do back, garrafas de long necks. Diamantes lapidados pela indústria do rap. O Kai da Bagdá, Paranauê, Paraná. Pode vir, pode pá, que aqui tem pra trocar. Simplicidade é a chave, abre o portal pro mundo. Tá extinto e escasso, sentimentos profundo. Pra bom entendedor, um ping é letral, pro rimador, beat, papel, caneta. Pelos becos do gueto, só quem é resiste. Sem humildade, conceito é bico sick, filme triste. 043, anota e joga no CEP. Deixa um salve geral, gravado em mais uma track. De favela pra favela é o que há. Chega junto pra somar. Os maloqueiros chegou, sou monstro gladiador. Canta vida, canto ódio, canta paz e canto amor. E moio, pra quem desacreditou, moio, moio. Os maloqueiros chegou, sou monstro gladiador. Canta vida, canto ódio, canta paz e canto amor. E moio, pra quem desacreditou, moio. Tô pra descobrir o lado certo pra seguir. Numa mão eu trago a Bíblia e na outra Cherokee. No vivi, por ali eu descobri que o skate ia servir pra quebrar o BTB. A noite é macabra, o preço paga aqui. Por ali caiu Judas que tentou nos dividir. Não tem por que mentir, não vamos discutir. Só não quero te iludir, o pior está por vir. Na guerra com o Guilherme, extinto Robin Hood. O matador é Bats, não é bolinha de Gucci. Onde tem dinheiro, nós tens fome, tipo Scooby. Tem o Rottweiler, legaliza igual Snoopy. Cocaína, Sprite, gasosa, tutti-frutti. Sei que cada round o teu life te confunde. Solidariedade não reside em cada chute. Um beijo pras mini, pros lock, manda o cuspe. Por aqui persiste a métrica da antiga. Contenção evita o início da guerrilha. Dinheiro agrícola, que seduz a víbora. Testemunha ocular, mostra o abandono. Pego pelo sono. Sai do erro agora, tarda mas não falha, só por Deus Nossa Senhora. Na noite o bicho pega e o couro come. Muitos que aqui mata pra depois saber seu nome. Talbi, vem, Zona Norte no ar, código 43. Pode pá, bem. Os maloqueiros chegou, sou monstro gladiador. Canta vida, canto ódio, canta paz e canto amor. E moio, pra quem desacreditou, moio, moio. Os maloqueiros chegou, sou monstro gladiador. Canta vida, canto ódio, canta paz e canto amor. E moio, pra quem desacreditou, moio, moio.